O nosso tema dessa noite é Deus em mim. Então, primeiramente, tudo que existe, que a gente conhece, foi criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. As coisas que nós conhecemos são criações de Deus. Dessa maneira, a gente pensa, Deus está em tudo, Deus está em mim. Tudo aquilo que a gente conhece traz a essência de Deus. Nós, como humanos, como encarnados, temos uma origem divina, que é a nossa alma, nosso espírito, e temos uma origem material, que é o nosso corpo. O nosso corpo traz características dos nossos pais, dos nossos antepassados. Não só fisionômicas, mas também internas. O nosso espírito, a nossa alma, traz características de Deus, da divindade. Então, muitas vezes, nós conseguimos manifestar Deus de uma maneira bonita. E aí a gente pensa, se Ele está em mim, por que que nós não conseguimos, muitas vezes, ser um ser mais iluminado? Ou ainda tropeçamos nos mesmos erros, nas mesmas falhas que tropeçamos em outras vezes? A diferença toda é na manifestação que nós exercemos. Se nós temos Deus dentro de nós, por que não manifestamos Ele na sua excelência? Porque ainda estamos em processo de evolução. Ainda não conseguimos superar o desafio e os desejos que a matéria nos impõe. Ainda, muitas vezes, não acreditamos que a verdadeira vida é a do espírito. Que nós somos espírito e não corpo. Então, nós vivemos muito mais pelo corpo do que pelo espírito. Deus em mim, e não só em mim, mas em cada um que está ao meu redor. Cada irmão meu traz dentro de si essa mesma centelha, esse mesmo princípio divino. Mas às vezes a gente não consegue perceber isso. Pela materialidade que a gente ainda tem, a gente acaba percebendo muitas vezes os erros e as falhas dos outros num processo mental de tentar se elevar através do rebaixamento alheio. Então nós precisamos compreender que, mesmo que o meu irmão, o meu pai, o meu amigo, seja lá quem for, mesmo que ele não seja perfeito, e ele não é, isso não me torna melhor. Na equiparação, eu não cresço quando o outro se diminui. Eu cresço quando eu realmente me elevo. Quando eu consigo manifestar esse Deus que está em mim. Quando eu consigo, em algumas oportunidades, colocar Ele para fora. Através das minhas atitudes, através dos meus sentimentos. Nós estamos todos os dias cercados de pessoas e nós temos às vezes dificuldade em nos mostrarmos como verdadeiramente somos. Então nós devemos começar esse processo de mudança de conceitos, deixando para trás tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que está nos prendendo e nos arrastando, que nós já viemos durante muito tempo, reencarnando, desencarnando, voltando, cada vez um pouco melhor. Mas algumas coisas nós já sabemos que não servem, que são ilusões. Então são essas coisas que nós temos que começar a superar, a ultrapassar, e a começar a realmente a manifestar esse Deus que nós, se não conhecemos, ele está dentro de nós. Nós temos que procurá-lo. Nós temos o exemplo, sempre o exemplo de Jesus, que passou por aqui há muito tempo. E tal como nós, ele tinha uma natureza humana. Ele também sofreu na carne. Ele teve a sua origem igual à nossa. Mas ele conseguia, por ser um espírito bem mais elevado do que nós, ele conseguia essa manifestação de uma forma que contagiou todos aqueles que conviveram próximo a ele. Foi tão contagiante que até hoje, mais de 2000 anos, nós ainda tentamos seguir aquilo que ele nos falou. Nós temos como a nossa direção, o nosso guia, as suas palavras, o seu ensinamento, a sua vida, tudo aquilo que ele deixou para nós, sempre sem negar as leis e tudo aquilo que aconteceu antes dele. Em várias passagens do Evangelho, ele cita que ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. A natureza dele humana fazia com que ele se submetesse às mesmas provas que nós mesmos estamos ainda passando. E ele conseguiu demonstrar isso, mostrando para nós que a vida, ela não se extingue com o fim da carne. Que a verdadeira vida é a do Espírito. Que ela permanece e todo aprendizado que aqui a gente constrói, a gente carrega junto. Todo bem que a gente cria aqui, ele vai com nós. Tem um livro infantil do Gasparetto. É um livro em que ele escreveu e desenhou. Onde ele dá um exemplo para as crianças, mostrando. As crianças aparecem no livro desenhado com uma luz no peito, aqui no coração. E cada vez que elas fazem alguma coisa boa, elas têm uma atitude boa, fazem algo de bom, essa luz se expande. Essa luz ilumina aonde eles estão. E o contrário, quando eles fazem alguma coisa que não é tão boa, né, como são crianças, quando desobedecem, ou quando se zangam, essa luz diminui, ficando quase escuro ao redor deles. E nessa metáfora que ele usa, a gente consegue perceber que é mais ou menos assim a nossa vida. Quando a gente está bem, a gente expande a nossa energia. A gente contagia as pessoas que estão próximas de nós. Ou, quando nós nos aproximamos de alguém que está nessa sintonia, nós nos beneficiamos dela. Nós nos sentimos bem. E o contrário também é verdadeiro. Ninguém gosta de estar perto de quem não está bem, porque se sente mal. Mas e quando nós estamos nesse mal, as pessoas também não devem gostar de ficar perto de nós. Então, nessa ideia, a gente deve pensar: se eu sou um agente transformador, se eu tenho essa capacidade, se Deus está em mim, e Ele estando em mim, eu posso fazer isso, por que que eu não aproveito e tento ser mais positivo? Tento fazer com que as pessoas que estão perto de mim se sintam bem, possam usufruir do bem que eu emano, que eu irradio. Então, às vezes, a gente tem que esquecer de nós mesmos, né? A questão do orgulho ou do egoísmo, de estar sempre correndo atrás de alguma coisa que talvez não tenha tanta necessidade ou tanto sentido. Se Deus está em mim, está comigo, quem pode estar contra mim? Ninguém. Se eu realmente penso assim e acredito nisso e faço isso acontecer no meu dia a dia, quanto melhor ele não se torna? Quanto eu vou me sentir melhor? Quanto mais alegre e mais feliz ele pode ser esse dia, as pessoas que estão perto de mim. E isso é como uma espiral. Começa em volta da gente e a gente vai contagiando quem está perto e vai formando um círculo cada vez maior de positivismo, de energia positiva. Está sempre na nossa mão o destino da nossa vida. Por mais difícil que seja, por mais complicado, pelos problemas que ocorrem todos os dias, todos eles ocorrem porque a gente tem capacidade para superar eles. Senão não ocorreriam. Nós temos é que acreditar mais na nossa potencialidade, nesse Deus que está dentro de cada um. Colocar ele para fora, fazer com que isso realmente contagie primeiramente a nós, para depois começar a espalhar ao nosso redor.